nunca aguenta, é safado e também tem estilo de traíra. Aí que ele arrumou pro nosso irmãozinho, deu de bandeja o comandante. Tirar seu aliado era o que ele mais queria. Colou na vila agitado, chamou o mano de lado. Cola e sangue bom, aliado ladrão. Vai pipando a pampa que eu vou mandando a sentença. 5-7 rodou, ele já estava pedido. Tem 1 quilômetro de fiche, você tá ligado. O mano é de atitude, não é um mano errado. Rodou na cagueta, na troca de cabeça. Vamos citar a pule para toda ladronzada. Com os calibre na cinta, um baseado na mente. Vamos nessa parada, buscar o mano no distrito. É a nossa cara, é a nossa cara. Quadrilho de morte é só ideia forte, é só ideia forte. Face da morte é só ideia forte, é só ideia forte. 4 portas batidas no diplomata preto. Rolê está sendo dado, plano bolado sendo executado. Noite fria, sombria, neblina no ar. Pra aquela rapaziada era tudo natural. Assalta a banca, carro forte, quadrilho de morte é só ideia forte. Colou na frente do distrito, cavalo de pau e tal. Novamente se ouve o som das 4 portas. Desceram 4 elementos, calibres todos em cima. Pra sentar o dedo é 2 palitos, minha campana no raio. Clá, clá, pou, pou, clá, clá, pou, pou. Ré, pilantra capotou. Já invadiram o distrito e derrubaram mais 2. Abriram todas as celas, rapaziada em fuga. Mais 1 cavalo de pau, de volta pra favela, de volta pra favela. Quadrilho de morte é só ideia forte, é só ideia forte. Face da morte é só ideia forte, é só ideia forte. E lá no alto do morro, samba comendo solto. Bezerra da firma no som, quem fala alto é ladrão. Na banca só sangue bom e não tem pra ninguém. 5-7-1-12, novamente na fita. Salvo de bala pro alto e comemoração. É muita droga na mesa, no cachimbo, na leda. Pode ser um mesclado, vê sua cara ladrão. Só não pode é deixar braço nem desandar na função. A R15 na campana, rato cinza nem cola. Se pia capota, bate as botas. É, o papo agora é ladrão, não pode entrar vacilão. Mas se você for sangue bom, cola na banca e que nada. Agora é tudo em casa, tudo em casa. Quadrilho de morte é só ideia forte, é só ideia forte. Face da morte é só ideia forte, é só ideia forte. DJ Viola é só ideia forte, é só ideia forte, pode vir que é. Meu mano Ed é só ideia forte, é só ideia forte, pode vir que é. Aliado G é só ideia forte, é só ideia forte, pode vir que é. Face da morte é só ideia forte, pode crer que é.